3210, a Chaneto, fala 03, da direita, ano 219. 219, Patrono 18 ao 05 1208. 08 Salvador, boa tarde, azul 4206. 4206, boa tarde, pouso perigado 90, 120 graus, 129. Livre pouso 90, azul 4206. 306, solo 10, direita 121, decimal 10. Retorno 3190, a baixar travando. Pouso autorizado na posição 10, vento 120 graus, 121. Autorizado pouso 10, tá 3190. Torre 35491, boa tarde. 5241, número 2 na aproximação, agora não está livre. Foco autorizado ingresso, a linha mantém na 7. O Vitor Fox está pronto? Então, a cada terceira de turbulência agora do TAN, decolagem autorizada no 7, 120 graus, 129. Falou 05, à direita, 121, 219. 219, tá 319, direito. Salvador, boa tarde. Então, 3190. Boa tarde, então, 3190. Posto cercado no 0, no 20 graus, no 21. Vitor Fox, Fox decolou, alto, no meio, Salvador, boa tarde, jogou 1166. 1166, boa tarde. Continua aproximação, guarda pista livre. Aguarda. Direita, 1210. Direita, 1210, 5491. Gol 966, pouso autorizado no 0, 120 graus, 129. Pouso no 0, gol 1166. 66, solo 21, na direita, no 21, decimal 9. Direita, 29, gol, no 66, obrigada, boa. Bom dia. Boa tarde, a voo 1166 livrou. Salvador, a voo 1166 livrou. Fala, gol 1166. Torre, o gol 1166. Nega se fica contado em solo 1219. 1211. Obrigado, 211. Mais 16919, decolagem autorizada, fica 10, 110 graus, 109. Fica bravo, qual a intenção? É pouso pátio? Então, de imediato, curva esquerda, cruza final da 10, direto pátio 4, chama na curta. Chama na curta, pátio 4, fica bravo. Time 1895, tá livre acionamento, chama a tarde. Nossa, bravo, já no visual, chama no sol do pátio 4. 120 graus, 109. Bravo. Toca pro controle, boa tarde, obrigado. Oi, Roxa, né, 6143 na final, de amanhã. Já é 6143, estamos no externo, baixar de trabalho. Carga, Fiatou? Afirmativo, vai chamar no céu, baixar de trabalho. O Chané 6143 confirmando, baixou e travou? Ah, desculpa, você baixou e travou. 6143. 120 graus, 12, nós autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, 6143. Delta Bravo. Chamou a torre? Formação em curso é a uniforme, o solo 1211. Autorizado inicial táxi, reporta no ponto de espera da PAPA, Mike Delta Bravo. Ocean M1143, no solo aos 32, libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. Solo 211, 6143. Mike Delta Bravo na escuta. Confirmando decolagem da pista 1-0. Está presente, está autorizado o cruzamento da pista 1-7. Após prossegue Quebec, Mike e na Lima. Vai chamar o solo 121, decimal 9. O Mike Delta Bravo. Firmo 121, decimal 1. Salvador Tower, boa tarde, Brazilian Air Force 2581. Brazilian Air Force 2581, continue approach, stand by, land clearance to runway 10. Stand by, 81. Ciente, mantém o ponto de espera da 1-0. Brazilian Air Force 2581, check your land gear. The wind now is 110 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10. Clear to land, landing gear down locked. Brazilian Air Force 2581. Tower November 446 Charlie Juliet ILS 10. November 446 Charlie Juliet number 2 for landing runway 10. Continue approach, stand by, runway vacated. Continuing approach 6 Charlie Juliet. 2581 on the ground at 37 VK to runway with the right turn with taxi via taxiway Alpha, report taxiway Delta. By Alpha, report Delta 2581. Four 4-4-6 Charlie Juliet, confirm apron. Apron 5-6 Charlie Juliet. Roger, be clear to land runway 10, wind 120 degrees, 101 knots. Clear to land 10-6 Charlie Juliet. Bravo, tô autorizado a taxi até a taxiway Oscar, coordenando com a infra-aero devido a obras na taxiway, reporte para ingresso na pista. 2581, taxiway Delta. 2581, stand by on taxiway Delta for crossing the runway 10. Stand by, 81. Mantenha ponto de espera, mantenha ponto de espera, Mike Delta Bravo. Lua está bravo, está autorizado a Nani manter a pista 17. Mantenha a posição, ó. Vamos ficar bravo. E Salvador, Bono 645, boa noite. Bono 645, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aqui aguardando pista livre, Bono 645. Vamos ficar bravo, livre de coragem, pista na 7, vento 1-10 graus, 1-1 nós. Charlie Juliet, on the ground at 4-1, vacate runway with the right turn, and ground frequency 121.1. Right turn 121.1, 6 Charlie Juliet. Mosca Bravo, decolado às 4-1. Buena Pro de Farol de Itapuã. Chame controle em 120.8. 20.8, bravo. O 645, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 1 nós. Impulso livre, cabeceira 10, gol no 645. Visual com tráfego na sala 90. Afirmativo. Pode passagem no mesmo ali, mantém pista 90. Pode ali manter, 1869. Brazilian Force 2581, clear to cross. Clear to Joy, taxi via runway 10 to apron 2. The apron is apron 6, VIP apron 2581. Roger, apron 6. Roger. Pop 2581, attention to the follow me vehicle. Follow me inside 2581. Quer chamar o solo? Primitivo, solo de 4-3, chame solo em 1-2-1, decimal 1. Obrigado. 2-1-1? Primitivo. Roger 2581, vacated circuit. Bruno 869, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, Bruno 869. Delta Bravo ali, mantém pista no zero. Bruno 869, decolado aos 4 meses, no controle 120, decimal 8. 208, Bruno 869, uma ótima noite, até mais. Mike Delta Bravo, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 1-1 marcha. Bear 446, Charlie Juliet, clear to cross runway 17. Mike Delta Bravo, decolado 248, controle em 120, Timão 8. 208, Mike Delta Bravo, obrigado, senhor, boa noite. You too. Roger, 6 Charlie Juliet, vacate frequency. Boa, Chené 6201, pode esperar 10, pronto. Chené 6201, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, Chené 6201, no livre decolagem, pista 90, vento 120 graus, 09 nós. R6201, decolado 52, controle em 120, Sinal 8. 120, Sinal 8, obrigado, até a volta. Quatro no 5, ali mantém pistão na 0. Atlântico 415, livre decolagem, pistão 90, vento 110 graus na aeronave. Fico 4 no 5, decolado ao 55, controle em 1 no 20 de 8. 208, uma boa. Viu 4206, autorizado a linha área de decolar, pista 90, vento 100 graus no 1 nós. 4206, decolada 58, controle 120, decimal 8. 208, até amanhã. Boa noite. Fox, continua em perna do vento, pista 90, reporte para gerar base. Fox, a questão de pouso na 90? Gente, mantenha a perna do vento, pista 90. Gente, vai manter a perna do vento da pista no zero. Siga para Romeu, Romeu, Romeu, Golfe. Confirme? Siga, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golfe. Siga, Romeu, Romeu, Golfe. Tratou, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golfe. Salvem 1, 2, 1, 1.